Vai todo mundo pro chão, pro chão, pro chão. Vai todo mundo pro chão, pro chão, pro chão. Vai todo mundo pro chão, pro chão, pro chão. Vai todo mundo pro chão, pro chão, pro chão. Vai todo mundo pro chão, pro chão, pro chão. Vai todo mundo pro chão, pro chão, pro chão. Aí engravatado, eu te disse que eu ia invadir. Eu tô aqui, não tô triste, porque meu povo sofre, morre na miséria. Agora eu quero ver você chorar, declaro guerra contra essa elite suja e imunda, contra a burguesia vaidosa e vagabunda. Vídeo da Atena Cidade, alerta a televisão. Três psicopatas vai vingar pela população. Chega das armas, droga, violência. Vai colher o que plantou, um monstro sem carência. Não tô drogado, meu apetite é pra matar. Tem uma granada pra mandar tudo pro ar. Pilantra ateu, esqueceu que prometeu. É o rei da nação na mira de um plebeu. Ha ha ha, o palhaço vai ser televisionado. Amarrado na cadeira, vai ser torturado. Vai todo mundo pro chão, pro chão, pro chão. Vai todo mundo pro chão, pro chão, pro chão. Vai todo mundo pro chão, pro chão, pro chão. Vai todo mundo pro chão, pro chão, pro chão. Vai todo mundo pro chão, pro chão, pro chão. Vai todo mundo pro chão, pro chão, pro chão. Vai pro chão, vai pro chão, cê tá sendo atingido. Tô no Jardim Rosado pra apertar o gatilho. Na TV cê vê paz, uma pomba branca. Como se sente agora na mira da metranca? A longa distância, certo não corre não. Só vai restar a bandeira em cima do caixão. Aí, cata ali a champanhe gelada. De 3 mil real, bandido, dá importada. Aí, nem me liga, a hora do cu essa. Se ele se mexer, vai voar pela janela. No São Luís, o que vemos é ruim. Você já tem pago um túmulo de Marmori. Vai ter passeata por sua causa. Agora pense quantos morreram com suas armas. Justiça e paz, o povão pediu. Vou mandar esse cuzão pra puta que pariu. Hoje o dia é muito importante. É olho por olho, é sangue por sangue. Que se for do cofre, queremos sua morte. Antepassados perderam a vida pra um futuro pra nós. O objetivo de hoje é o trono dos boy. Vão ser julgados da nossa forma. Tanto tempo erraram com a gente, sinta a pressão da nossa revolta. Brasil, eu não vou morrer por você. Fiquei louco em ver o povo pobre sofrer. Sou homicida na mão, eu tenho ferro. Mais de um assalto, a minha chance é zero. Eu não quero dinheiro e sim justiça. Como se sentiria rodeado de polícia? Chamado de terrorista, contratado do demônio. O barato é louco. Ladrão é como um sonho. Vai todo mundo pro chão, pro chão, pro chão. Vai todo mundo pro chão, pro chão, pro chão. Vai todo mundo pro chão, pro chão, pro chão. Vai todo mundo pro chão, pro chão, pro chão. Vai todo mundo pro chão, pro chão, pro chão. Vai todo mundo pro chão, pro chão, pro chão. Aí truta, cansei de ser vítima. A fita tá tomada, já era, se liga. Dinheiro pros irmão, quebra o banco central. Três psico abalando o território nacional. Eu, na mesa do poderoso, tomando vinho. Ele engraxa meu sapato, engraxa te tomar comigo. Atenção, ação, é invasão. Niemeyer projetou, a gente vai pôr no chão. Aí Globo, SBT, filma aqui. Sou kamikaze e tô pronto pra explodir. Se tentar invadir, vai tudo pro saco. Junto comigo manda os 30 pro buraco. Ligeiro, eu e os parceiros. Um por todos, todos por um. Tipo os mosqueteiros. Segue o plano, as tropas avançando. Lança a granada pra ver que não tamo brincando. Comandante manda as tropas recuar. Em questão de segundos, só que vai tudo pro ar. Não tô nem aí, não tenho nada a perder. Sei que o jogo aqui é matar ou morrer. A taça tá vazia, cadeia de 3 mil. Um brinde aos revolucionários do Brasil. CNN, registra pro mundão. Tá avisado que aqui não tem negociação. Tô ligado que a hora tá chegando. O choque cercando, se multiplicando. Pra quem veio do inferno, isso aqui é um paraíso. Pra morrer, basta estar vivo. Bomba de fumaça lançada na sala. Luz cortada, começa a rajada. Pânico, corre, corre, gritaria. Três reféns são levados pra outra salinha. Pé na porta, tiro certeiro. Todos a salvo, mortos três sujeitos. Depois de algum tempo surge a notícia. Algo deu errado, declara a perícia. Fica na história todo esse terror. O dia que o Brasil parou. Esta manhã, três indivíduos não identificados invadiram o Congresso armado com fuzis e submetralhadoras numa falha da segurança. Os deputados e senadores presentes foram mantidos reféns. Uma tragédia marcou o fim deste acontecimento com a morte de três políticos pela ação da tropa de choque.